Boa noite, ouvintes! Boa noite, galerinha! Primeiríssima semana do mês de outubro, estamos iniciando por aqui mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa espetacular, com Thaís Calduro te fazendo companhia durante 30 minutos, trazendo o espetáculo, mas é o espetáculo mesmo, e hoje está mais espetacular do que nunca este programa, porque na semana passada eu andei tirando umas férias e andei baixando algumas coisas numa internet maravilhótima de 1 mega, né? A minha 150k, então quando tem 1 mega tem que fazer a festa mesmo, né? Então depois de baixar algumas coisas ótimas aqui para nós, a gente vai começando então mais esta edição do nosso programa espetacular, deixando por aqui, desde já, o e-mail para quem quiser nos contactar. É thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com. Você pode escrever para nós, pedir o seu som ao vivo aí, que a gente toca numa boa, com toda certeza. Também pode nos seguir no Twitter, @thaiscadu, é o meu perfil para você seguir, para você mencionar, mandar DM, fazer também o seu pedido musical, pedir o seu alvivaço, pedir o seu espetáculo no ar, no nosso programa espetacular, que começa agora. Eu quero começar com o som do NX Zero, que gravou recentemente um CD chamado Multishow, 10 anos ao vivo, né, em comemoração dos 10 anos da banda NX Zero. Vamos tocar o som Além de Mim, iniciando esta edição do Espetáculo no Ar, o nosso programa espetacular. Só não estou igual.

Não dá pra separar o que é real do sonho. E nem eu de vocês. E nem eu de vocês. E nem vocês de mim. Eu não estou aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra ter. Quero ser feliz. Vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Eu não estou aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra ter. Quero ser feliz. Vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Já sei, errar sozinha sem pedir conselhos. Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim sem precisar de espelhos. Não me diga que não. Não me diga que não. Vou sentir saudade pra ter. Quero ser feliz. Vai, tristeza, não precisa voltar. Eu não estou aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra ter. Quero ser feliz. Vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Espetacular! Um show de programa pra você! Espetacular! Um show de programa pra você! Curtimos por aqui o som da Sandra de Sá, Bye Bye Tristeza. Este foi o som do áudio do DVD, 30 anos, agora 2011, que a Sandra de Sá regravou, e eu disse que só tinha coisas boas por aqui hoje, né? Só coisa boa no nosso programa, só coisa atual, são músicas antigas, porém regravadas em versão ao vivo, recentemente aí, com novas roupagens, né? Muito legal esta regravação de Bye Bye Tristeza, da nossa Sandra de Sá, brasileiríssima. Esse DVD, né, mais brasileiro do que nunca, com certeza, por aqui. Antes tivemos ainda o grupo Disfarce Pega Pega, e tudo começou com o som Além de Mim, da banda NX0, 10 anos ao vivo aí, né? Mais três canções, e finalizando por aqui, já a nossa edição do programa Espetacular, voltando então na semana que vem, na sua web rádio, trazendo sempre o seu som, com certeza, né? Você pode participar através do e-mail ou através do Twitter, pedindo o seu ao vivo, que a gente toca aí pra você curtir, pra você relembrar numa boa também, músicas aí dos anos 80, né? Já tocamos por aqui também, 80, 90, até 70, né? Aliás, nos anos 70 acho que não tinha tanta coisa ao vivo, né? E tanta plateia também para prestigiar os shows. Pelo menos eu não tenho nada aqui que se dê para tocar no programa. Mas a partir dos anos 80 tem bastante coisa boa, sim, com certeza aí, para rodar para você. Você pode fazer seu pedido aí, que a gente toca numa boa. Muito obrigada, Bruno, Ederson, Carlos Bonaparte, pela oportunidade de estarem retransmitindo este programa em suas web rádios. Também um abração para o Fernando lá de Natal, para Ana Cláudia de Ribeirão Preto, para a Jupanissa, Camila Lazzarini, que eu tive a oportunidade de conhecer também essas duas garotas. Muito obrigada aí, né, por essas férias. Ana Cláudia, também o pessoal de São Paulo, Ribeirão Preto, muito obrigada aí pela receptividade, né? Com certeza estarei voltando por aí dentro em breve, né, quando sobrar um tempinho. E que vocês continuem então sempre na escuta aí do programa espetacular, trazendo sempre o seu som, trazendo sempre a sua música em versão ao vivo. E vamos finalizando aqui com mais três canções, deixando um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Na semana que vem, estamos de volta com mais uma edição do meu, do seu, do nosso Espetáculo no Ar, o programa espetacular, sempre às segundas na Rádio Antena Web e às terças na Rádio Diversidade. Tchau, tchau, pessoas. Fiquem todos na paz e até a semana que vem, neste mesmo horário, nesta mesma web rádio. Você vem, ó meu bem, não chore. vem. Para trás. te esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, ah, melhores em tudo, oh, oh. Vivemos te esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos te esperando. As mãos pra cima, quem acredita na parada? Dias. É isso aí. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Pra sempre. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Pra sempre. Espetacular! Um show de programa pra você! noite longa, uma vida curta, mas já não me importa. Eu tô na lanterna, dos afogados, eu tô te esperando, oh. Você ouviu com Thaís Calduro, espetacular!